Portal Show. Mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão, mete o rabão. Vou catar, Gilberto, vou catar. Maria Rabetão, quando chega para tudo, no sarra toma e no quadradinho, ela é a melhor do mundo. Não tá de brincadeira, ela é disposição. Então vai se acabar com Maria Rabetão. Banda coisa mais estranha, é o rei da casinha. Ô, de casa não, de bola.